2:05. Atalaia. 2:05. CYJ 273. 1170 kHz. Rádio Atalaia, Curitiba. Atalaia, 2:07. Correspondente Atalaia voltará a informar em uma hora. CYJ 273. 1170 kHz. Rádio Atalaia, Curitiba. 13:02. Atalaia. 3:02. Nós nos amarmos, nos entregarmos e continuar depois do amor. Roberto Carlos, proposta. 13:06, Atalaia. 3:06. Eu agora estou falando às paredes. Já não tenho mais você para conversar. Na varanda está vazia aquela rede, onde às vezes eu deitava.